Ambiente de acionamento para teste, reporta término. Alfa, Quebec, Kilo. Ok, grato. Solo, Alfa Quebec Kilo, encerrou o giro de motor. Sim, senhor, giro. Alô, Salvador, Azul 4040, feedback pela mesa, portão 8. Sim, chama táxi Azul 4040. Autorizar, chamar para o táxi Azul 4040. Salvador, bom dia, Gol, no 961, no Tati, informação Bravo, quando possível autorização para o Galeão. O 1961, formação cópia, Bravo, confere. Correção, já pronto, cópia, professor Galeão? Pronto, cópia. Foro 961, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota plana de voo, nível 360. Eu coloco isso no zero, primeira curva à direita, destino de saída da EL, Leda Irume, onde intercepta a P9857, segue conforme. Transpondo 5523, controle em 1119, decimal 8. O controle, 79? 8. 360 autorizado, então pro Galeão, conforme a rota, decola na 10 na Dael, Leda Irum, Oper Novembro 57, curva na direita, 5523, 7198, gol no 961. Para o táxi azul 44040, POP 1115, autonomia 1320, alterna Ribeirão. Autorizado o táxi azul 4040, via parte 1 no Índio, até o ponto de parada da pista 10. Sobe 1895, ajuste 10 no 3 padrão. Ok, parte 1 no Índia, ponto de parada 10 e ponto de espera 18. Autorizado início do rebote, reportará na série do Pat 3 para ingresso no Pat 1. Mandarei na série do Pat 3 para ingresso no Pat 1. A linha decola da 1-0, vento 0 no 0 graus com 2 nós. A linha decola da 1-0. bom dia, Oceanair 6225. Oceanair 6225, aciona identificação, autorizado a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador padrão 1013. Autorizado a chegada Bonf até a posição Pelô, após o programa Serra Vitor 366 para o RNAV, pista 10 de Salvador. Desce para 4.000 pés na frente Pelô, após o Serra Vitor 366, Oceanair 6225. Azul 4040, decolado ao 08, em controle 1 na décima 8, bom voo. 098, 4040, azul. Em Salvador, azul 4040, decolou 6040. Azul 4040, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, após 2.000 pés, voo direto Elefa. Ok, após 2.000 elefas, só confirma a altitude, por gentileza? Após 2.000 pés, está autorizado direto elefas, suba sem restrição para nível de voo 320. Ok, 320 e após 2.000 elefas, o azul 440. Eu mandei o Golfo Covid. Golfo e Golfo Vito. Autorizado a entrar no cachorro? Só um minuto, Golfo e Golfo Victor. Bruno 91 na escuta. 91 na escuta. Três chamadas de pushback, 062. Faz uns 3 ou 4 minutos no máximo. Gente. O Golfo Golfo Victor tem condições de prosseguir para 09 em 3 minutos? Sim, senhor. Ingresso patio no reporta térmico, Golfo Golfo. Reportará o térmico. Minha 225, desça para 2.500 pés, ajuste no 013. Autorizado final em nave, pistão no 0D, Salvador, reporta estabilizado. Desce para 2.500, no 013, autorizado em nave, da 1-0, chame estabilizado, 6225. Salvador, bom dia, 3597, Bravo. 3597, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada Bonfim até a posição ITAP, após programa, corrigão, chegada Bonfim até a posição Pelô, após Pelô, programa Serra Vitor 366 para a final do RNAV pista 10 de Salvador, ajuste padrão em Salvador, 1013. 1013, deve ser para... a Bonfim. Pro RNAV, Alves, 1.0, 1.0. 3597, descida para 4.000 pés, 1.0, 1.3. 4.000 pés, 1.0, 1.3. 4.0, 4.0, chame Centro Recife, frequência 1.260, alternando 1.23, decimal 8. 2.60, no 3.3.8, 1.4.0. 1238 secundária. Secundária 1238. 1961, no plano para puxa e estacionamento. 96225. Falando para o 1961. 9 pistão na 0D, Salvador, e chame torre frequência 118 decimal 95. 1895, China 6225, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, China 6225, final da RINAV, dá 1-0. Bom dia, 6225, repete o 372. Tará. Passando 372, o Xené 6225, baixou e travou. Xené 6225, pouso autorizado, pistão no zero, vento 0 no 0 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 0 no 3, na pistão no 0, Xené 6225. Alfa Quebec Kilo, possível. Existe autorização para rebote até a área de Salvador? Está coordenado com a Infero, Alfa Quebec Kilo? Afirmo. Gente, Alfa Quebec Kilo confirma a posição que se encontra. Posição 3 ou meio. Então foi entendido 3, Romeu Pátio 3, solicita a área da Google para cheque de motorista, é isso? Afirmo. Alfa Quebec Kilo, reporta na Kilo, para ingresso na Alfa. Bom dia. No solo 21, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, livre à direita, China 6225, bom dia. Solo, bom dia, China 6221, livrou. Solo, China 6225. Luiz Altaxi Alfa, reporta antes do Taxi Juliette. Alfa, sou Juliette, 6225. 0961, 164 a bordo, 3 horas e 30, Campinas, para o Dan. Autorizado o TARC, Golo 961, via Pationo, Índia, ponto espera pistola 0, chama torre 118-395, ajuste de altímetro no 013. Pationo, Índia, 395, Golo 6225, observa o tráfego da rua sua esquerda, após o mesmo ultrapassar a Juliette, cruzando ingresso Pationa, na posição 062. Posição 6 após o gol, Xené 6225. Todo bom dia, gol no 961, ponto espera da 10, pronto. Gol no 961, na linha decola da 10, vento 040 graus com 2 nós. Dada linha decola da 10, gol no 961. De Salvador, reporte estabilizado. 200 com 0 no 3, a nave será informada estabilizada, no 357. Mantendo a posição, aguardando o balizador. Ciente. 61, decolador 27, controle 1, nave decimal 8, bom voo. 198, bom dia, Gono 9, ó. Decolador, bom dia, Gono 961, decolado na Adael. Gono 961, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3620, após 2000 pés, voe direto Leda, após de Leda, Irume. Após 2000 vai voar Leda, depois Irume, após 2000 pés, Gono 961. Subindo ao 3060. Salvador, muito bom dia, eu chamei a 6075, na São Bravo. 73 está atingindo 150 na Mari, perdeu contato com o centro. Xanemia 075, controlizado Serra Bravo, Serra Babá. Conforme rota plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Eula da Motiva. Transponder 5524, controle em 119, decimal 8. Entrando para a companhia, capital de Serra Babá, proteção de preenchida, nível 360. Decola cabeceira, zero, curva direita, da Eula da Motiva. Controle de saída, apenas transpone novamente 5524. Correto, cotejamento. Chama avançando 03 à posição. Semana, obrigado. Meia. Informe que perdeu o contato com o centro Recife e ainda não homologado RNAV. Gente, a Rio 5973, o senhor acionando a identificação, o centro Recife está ciente do seu contato com Salvador. Como o senhor não homologa a RNAV, o senhor pode executar o procedimento NBB Zulu para a pista 10 de Salvador. O senhor prossegue então na chegada Mari até a posição Itap e após prossegue para a final do NBB Zulu. O senhor passaria também pela posição Duna. Sistema aqui, retorno, depois sempre aí faremos o final NBB. Estabilizado, 3597. 3517, completa a final do procedimento RNAV, chaletor, Renault 8, decimal 95. 1895, 3597. Torre Salvador, bom dia, 3517. 3517, pouso autorizado, pistão no zero, vento 350 graus com 2 nós, altímetro no zero, no 3. 7, pouso autorizado, 350 com 02, está 3597. 1961 no Xambi Centro Recife, frequência 12510, alternando 123 decimal 8. 2510238, Bono 961, bom dia. Dia. Base 73, canceladas as restrições da chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste 10114, autorizada final do NPB Zulu, pistão 10 de Salvador, reporte estabilizado. Afirmativo, desça para 2000, canceladas as restrições, família 14, reporte estabilizado, final NPB Rio 5973. No solo aos 35, temos aeronave no reboque, na taxi alfa, autorizado backtrack, livre na eco, chama solo 121 decimal 9. Então vamos fazer o backtrack, livre na eco, chama 219, quando testar. Gol 1759, uma informação brava. Gol 1759, acione identificação, autorizada a chegada Bonf até a posição Bonf. Após Bonf, programa Serra Vitor 367 para a final do RNAV, pista 10 de Salvador. Deixa para 4000 pés, ajuste 1014. Ok, 4000, 1014, após Bonf, gol 367. Pode fazer na presente 367, então, se for guardado. Autorizado, na presente 367, eu saio como número 2 na aproximação. Tráfego número 1, mais ou menos 1 a 2 minutos para passar a posição dura. Ok, 2 minutos para a dura. Ok, está ciente, descendo então para 40, pro do 367, o gol 179. Fala, bom dia, 7357, ligou o eco. 3597, táxi via Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, reporte Santa Juliette, 3597. No 7, táxi via Juliette, portão 4. Juliette 04, bom dia. 3597. Bom, 093. Bom dia, gente da Informação Bravo. Bom, 093, bom dia. Acione identificação. Desça para nível de voo 050 na chegada Bonf. Após a posição Bonf, voe a Proto Serra Vitor 367 para executar a RNAV pista 10 de Salvador. Gente, nível 050, chegada Bonf, após Bonf, Serra Vitor 367 para a RNAV na pista 10 de Salvador, com 095. 973, Spike interceptando a sinal do procedimento NDB, avistando o aeródromo. E o 5973, completa o sinal do procedimento NDB, chame torre no 8.95. 118.95, obrigado. Bom dia. Controle do 759. 759, prossiga. A intenção da gente seria para a gente avisar o Japão Rio para ingressar na final, modificada presente e autorizado completar a base pela esquerda da Onda Zero e a rotatória. Mais consideração somente com a torre Gona 759. Ok, então, cruzando a centena para o 40, no produto 367 aguardando. Onda 759, está autorizado. Seu plano confirme, cancela o plano de voo instrumento? A firma está modificando a presente, vai completar a base pela esquerda da Onda 0. Onda 759, plano modificado, plano cancelado ao 0741, se separa 1.500 pés, o ajuste Onda 0 no 4, está da presente autorizado a voar direto para o portão rotatório. Para girar a base com a torre para a pista 1-0. Tem uma rotatória, pode girar a base da 1-0 com a torre. Autorizado para o táxi. Autorizado para o táxi. Autorizado para o táxi. General 9970, bom dia, acione identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Mari, após a posição ITAP, programa é pronto, Serra Vitor 366. Para 060, pode continuar, cara, após a posição ITAP? Pronto, Serra Vitor 366 para o RNAVE que está no 0 Salvador, aeronave que será homologada RNAVE? O 9970 decidiu que está o VOR ou o procedimento NDB Zulu para a pista 1-0? Se possível, faz o VOR para a pista 1-0 e voa direto para casa. Pegue como número 3 na aproximação, mantenha o perfil da chegada aguardando para voar casa. Estou posicionado na posição de cheque, iniciará o cheque dos motores agora, ok? Presente. Uno 093, desça para 4.000 pés, ajuste Uno 014, aguarde autorização para sinal RNAV pista Uno 0 de Salvador. 4.014, aguardando autorização da RNAV, é um 0.9. Mando, vai fazer nessa posição ou no através da Golf? É, nessa posição mesmo, porque após o cheque nós vamos dar o ré aqui e voltar da mesma direção. Gente. Obrigado. 59, afirmativo. Da presente para girar base para a pista no 0 Salvador, chega agora a torre 118.95. Muito obrigado pela coordenação, bom dia, até daqui a pouco. Até mais, bom dia. Valeu. Não podemos utilizar a Delta 5973 devido ao wingspan de 30, de 50 metros. Só pra informação, essa aeronave tá fazendo reboque, ela tá próximo, ela tá depois da Foxtrot? Tem condições de liberar na Fox? Afirmativo, tem espaço suficiente aqui pra passar o 5973. Ah, ciente, então, grato pela informação. Restrições à frente, desça para 2.500 pés. Ajuste no 014, autorizada final R9, pistão no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Desce para 2.500, tem restrições, autorizada R9 da 10, deixa mais estabilizado, boa noite, 09. 209, obrigado, boa noite. Gol em Salvador, bom dia, gol 759, base para final 10, visual. Gol no 759, gol no 759, muito bom dia, o gato na cheque. É variável, vento calmo, ajuste altímetro no 014, reporte na final da pista no 0, baixar travado, já autorizado virar base. Livre de dar base, reporta na final, o gol 759. No 759, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão a zero, vento calmo, ajuste de altímetro 1 a 0 no 4. Livre pouso, pistão a zero, gol 759. No 5973, posição 7, no pátio 3. Posição 7, 5973, obrigado. Bom dia, Chané 6075, mantenha o ponto de espera da 1-0. O Chané 6075, após o tráfego na final, o Boeing da Gol na curtíssima da 1-0, autorizado a alinhar e manter o pisto no 0. Boa 09, ali mantenha o ponto de espera da 1-0. Geral 9970, reduz a velocidade para 2109. 2109, mínimo 420. Atenção mínima limpa, o motivo da redução é que o momento tem uma aeronave efetuando check de motor na Taxiway Golf. E algumas aeronaves podem precisar fazer o backtrack, eu tô deixando uma separação maior para evitar qualquer tipo de arremetida. Bom, 759. Bom, 759, táxi via Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, por 3, 79. 0, vento, calma. Bom dia. Vai colar de ar, né? Diatan 3153, autorizado Galeão, nível 360, via per November 857, saída da EL, linha da Irume. Decola da 10, curva direita, aciona 5527, chama controle 119, decima 8, coteja. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, da EL, linha da Irume, via per November 857. 5527, transponder 198, controle na 3153. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Camarada, obrigado. Área 69, aporte o CD-0, aporte o WhatsApp, está presente. Guarda Federal 9972. Está estabilizado na RNAV e já avisou com a pista com 093. 0093, completa assinado o procedimento RNAV, torre 18, decimal 95. 1895, 093, bom dia. Grau 9970, autorizado para seguir para a posição FASA, deixa para 2.000 pés, ajuste no 014, está autorizado final do procedimento VOR, pista 10 Salvador, reporte estabilizado. FASA 1014, reporte estabilizado, VOR, controle de Salvador, bom dia, Xenar 075. Xenar 6075, bom dia, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 3620. Após 2.000 pés, voe direto Leda, após Leda, Mótica. Estamos para 3.60, 2.000 pés, Leda, após Leda, Mótica, Xenar 6075. Metro 9014. Vem cá, sua, e livre pouso, pistão 9013. Rose 972, apresente sua autorizada PROAD e TAP. Já na final do procedimento VR. Estabilizado, 9970 vai ter condições de completar o procedimento? Ah, internet sim, cara. 970 completa a final do procedimento do VR, chama a torre no 8, decimal 95.